Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Somos o Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital e vamos dar início ao nono programa, A Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, locutores do Clube de Rádio. Boa tarde. Cá estamos para mais um programa e vamos ficar, como é hábito, com a boa sugestão musical de João Oliveira e desta vez com uma inevitável homenagem a uma figura recentemente desaparecida do nosso panorama musical, dos Chutes e Pontapés. E é logo a primeira música que vamos ouvir, não é assim, João? Zé Pedro, guitarrista e fundador da banda Chutes e Pontapés e uma das figuras mais queridas do panorama musical em Portugal, morreu aos 61 anos em sua casa. Um músico que em 2001 foi diagnosticado com hepatite C e que em 2011 se submeteu a um transplante de fígado, tinha anunciado no início do mês que enfrentava uma nova doença grave. À altura, ele participou no seu último concerto pelos Chutes e Pontapés no Coliseu, em Lisboa. Além de ser um dos fundadores daquela que é a mais duradoura e popular banda rock portuguesa, Zé Pedro esteve ligado a outros projetos musicais como Os Maduros, Ladrões do Tempo e Palmas Gangs. E ficando o guitarrista dos Chutes e Pontapés, este programa será dedicado à banda. Para onde vai? Uma luz no escuro brilha direito, ofuscas demais. E mais que uma onda, mais que uma maré, tentaram prendê-lo, impor-lhe uma fé. Mas vogando a vontade, rompendo a saudade, vai o homem do leve. E uma vontade de rir nasce do fundo do ser. E uma vontade de ir correr o mundo e partir. A vida é sempre a perder. Já sem os outros, os que lá ficaram, em dias cinzentos, descanso eterno lá encontraram. E mais que uma onda, mais que uma maré, tentaram prendê-lo e pôr-lhe uma fé. Vai quem já nada teme, vai o homem do leme. E uma vontade de rir nasce do fundo do ser. E uma vontade de ir correr o mundo e partir. A vida é sempre a perder. Sopra um murmúrio, para onde vai? Do fundo do tempo foge o futuro, é tarde demais. E uma vontade de mim nasce do fundo do ser. E uma Ficamos agora com uma notícia de âmbito internacional com a Catarina Duarte. O Papa Francisco recebeu no passado dia 1 de dezembro um grupo de refugiados da etnia Rohingya, a quem pediu perdão pela indiferença do mundo ao seu sofrimento. Os 16 elementos desta comunidade cumprimentaram o Papa, um por um, e contaram-lhe as suas experiências de perseguição e fuga de Myanmar. No final deste encontro, Francisco voltou a pegar no microfone e dirigiu-se a eles, pedindo perdão pela indiferença a que o mundo os tem sujeitado. A vossa situação é muito dura. Em nome dos que vos fizeram mal e pela indiferença do mundo, peço perdão. Francisco realçou a humanidade destes refugiados muçulmanos com referência à tradição cristã. Caros irmãos, no acto cristão da criação, todos somos feitos à imagem de Deus. Somos todos imagens do Criador. Depois, voltando-se para o resto dos participantes do encontro interreligioso, que juntou milhares de pessoas em Dhaka, capital do Bangladesh, Francisco pediu que continuemos a ajudar estes irmãos. Não fechem os corações, não desviem o olhar. A presença de Deus hoje também se chama Rohingya. Depois do Papa, vários líderes religiosos foram também cumprimentar os Rohingya, alguns dos quais choravam de emoção. A situação desta minoria muçulmana do estado birmanês de Rakhine tem marcado a visita do Papa ao Myanmar e ao Bangladesh. O Grão Mufti do Bangladesh referiu no seu discurso que o forte apoio do Papa pelos Rohingya terá resultados positivos no esforço para assegurar os seus direitos humanos. Durante o encontro com os representantes das diversas religiões presentes no Bangladesh, o Papa Francisco apontou para aquele país como exemplo de são convívio interreligioso. Francisco elogiou os seus anfitriões, dando como exemplos práticos os esforços conjuntos na sequência dos desastres naturais que afetam com frequência a região, muito sujeita a inundações, e a forma como a sociedade se uniu após os atentados terroristas do ano passado. As várias comunidades religiosas do Bangladesh abraçaram de modo particular este caminho no compromisso pelo cuidado da terra, nossa casa comum, e na resposta aos desastres naturais que afligiram a nação nos últimos anos, disse. Quanto necessita o nosso mundo que este coração bata com força, para contrastar o vírus da corrupção política, as ideologias religiosas destrutivas, a tentação de fechar os olhos às necessidades dos pobres, dos refugiados, das minorias perseguidas e dos mais vulneráveis. Neste encontro, discursaram também representantes da comunidade cristã, budista, hindu e um grão-mufti do Bangladesh, líder religioso da maioria muçulmana. O grão-mufti teceu fortes elogios ao papel de Francisco na promoção da paz e da concórdia entre religiões. O que o mundo mais precisa hoje é de amor e compaixão. O único remédio e solução para o problema do mal, da inveja e dos confrontos entre as nações, raças e credos está no amor compassivo pregado e praticado pelos grandes homens e mulheres do mundo. Sua Santidade, o Papa Francisco, está a fazer esforços incansáveis para encorajar e promover a humanidade, erguendo a sua voz pelos oprimidos, independentemente da sua religião, casta ou nacionalidade. Muito bem, esta notícia exalta de facto esta última visita do Papa Francisco ao Oriente, onde ele particularmente se preocupou com esta minoria étnica que está a ser fortemente perseguida, que estão a passar sacrifícios de todo o tipo, que estão a ser mortos, estão a ser torturados, e estes que fugiram, este grupo que fugiu para o Bangladesh e que o Papa recebeu, contaram-lhe precisamente isso. Mais uma vez temos o Papa, que como sabem é o líder de uma igreja, neste caso da Igreja Católica, Cristã Católica, consegue ir a países que não têm na sua maioria a religião católica, nem a religião cristã, e consegue dar a mão numa atitude de comunismo, ou seja, de estar com os outros de outras religiões, porque o que interessa é o respeito pelos direitos humanos, quiçá os direitos naturais, que alguns meninos aqui conhecem. O que interessa é o respeito pela vida, o respeito pelo outro, o respeito pela dignidade. Tem estado atento já a esta atividade permanente do Papa Francisco e do exemplo que ele tem sido para o mundo. Aliás, temos aqui um líder de outra religião a enaltecer de facto o Papa pela atitude que ele tem e pela coragem que ele tem. Que vos parece esta atitude do Sr. Papa Francisco, mais uma vez? Nina Bárbara, isto também é política, porque o Estado Vaticano também é um Estado de ordem política. Eu admiro o Sr. Papa, obviamente, e admiro também a altura em que ele veio, que é uma altura em que a Igreja Católica e o Catolicismo está-se a perder, devido às polémicas que há com os padres constantemente na televisão, que podemos ver, e estamos em cada vez uma época onde há mais descrentes, e realmente temos um Papa que tem a habilidade e a capacidade de reavivar tudo aquilo que são as crenças e o que é o conceito de religião. Porque Para ele, a religião não é acreditar piamente em algo, não é sermos focados em algo e não vermos para além disso. Ele realmente quer que os seus crentes, os seus seguidores, tenham um espírito crítico, que amem o próximo e que realmente sejam pessoas com um espírito aberto e que não se foquem apenas naquilo que a Bíblia diz, porque a Bíblia não é tudo, obviamente, porque as questões empíricas da vida são realmente muito mais importantes. Eu acho sem dúvida que o Papa Francisco é um homem inspirador, porque está cada vez mais aberto à conversação de temas que até então eram tabu e que ele agora não tem qualquer problema em falar abertamente sobre isso. É sem dúvida um homem com quem se tem muito a aprender. Rádio Boa Nova. Agora com jovens atentos, Bárbara, o que é que nos trazes desta vez? Trago desta vez uma ótima notícia. Portanto, a Amadora promove hábitos de leitura com a antiga cabine telefónica. Uma antiga cabine telefónica adaptada para guardar livros vai funcionar a partir do dia 7 de dezembro junto à Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos, na Amadora, para promover a leitura junto à população. A cabine de leitura Doar, Levar, Ler e Devolver funcionará junto ao Jardim da Avenida Conde Castro Guimarães, na Freguesia da Venteira, e pretende a promoção de hábitos de leitura entre a população, explicou uma nota da Câmara. Segundo a autarquia, a iniciativa visa facilitar o acesso a livros através da partilha e da cidadania, fortalecendo a relação entre a Biblioteca Municipal e a comunidade. O projeto Cabines Ligadas à Cultura, promovido pela Fundação Portugal Telecom, utiliza antigas cabines telefónicas com o objetivo de criar uma microbiblioteca onde não existam muitas regras para aceder aos livros. Basta trazer um livro e levar outro, para que a leitura tenha uma dinâmica informal, sem prazos e sem penalizações, esclareceu a autarquia. Os utilizadores podem deixar uma obra na caixa, depósito de livros, levar um livro à escolha das prateleiras e devolvê-lo quando terminarem a leitura, juntamente com sugestões, propostas e comentários na caixa de sugestões. A inauguração do projeto, a partir das 14 horas de 7 de dezembro, vai contar com um momento de poesia a cargo de Manuel Rodrigues Lopes, a atuação da Escola de Cavaquinhos da CUTLA, Universidade Sénior da Amadora, e a troca de livros entre alunos da Escola Básica Gago Coutinho. A cabine de leitura, no âmbito de um protocolo estabelecido entre a Autarquia e a Fundação, PT, funcionará todos os dias entre as 10 horas e as 24 horas. Muito bem. Ora, estás a ver aqui como é que, com uma antiga cabine telefónica, que agora as novas gerações já nem sabem para que é que servia. Por acaso sabes para que servia uma cabine telefónica, Bárbara? Para telefonar? Para telefonar, hein? No tempo em que não havia? Telefones? E telemóveis, exatamente, as pessoas curioso, utilizavam. Eu lembro-me que no dia dos incêndios, no dia a seguir, segunda-feira, eu e a minha mãe corremos as cabines todas de Oliveira, na Esperança Van, tentámos contactar alguns familiares, não resultou. Pois, porque não havia comunicações, exatamente. Claro. Pois, mas utilizaram um espaço destes para uma área de leitura. Isto acontece na Amadora, em Portugal. Bom exemplo. E é curioso o facto de acontecer realmente na Amadora. Exato, que tem bairros que nós sabemos sim, que são bairros problemáticos e estarem a incentivar a leitura a este tipo de jovens, acho muito e bem. Muito bem, porque muitos desses jovens provavelmente não têm acesso a livros como têm outros, não é? Que são mais privilegiados. Portanto, é um espaço. Será aqui o apelo para uma cabine telefónica assim ao Oliveira do Hospital. Muito bem, está o repto lançado ao nosso município, que assim pode utilizar espaços, não só cabines telefónicas, mas até outros espaços que estejam devolutos. Rádio Boa Nova 100.2. Muito bem, ficamos agora com nós e os animais, desta vez com a Catarina Duarte, uma vez que a Inês Brás não está. O PAN agendou para debate na Assembleia da República um projeto de lei que prevê a proibição da utilização de animais em circos. Embora a aquisição e reprodução de certos animais já esteja proibida, o partido quer alargar a norma a todas as espécies, completando o processo com uma moratória que prevê o reencaminhamento dos animais para reservas e um regime para criminalizar algumas condutas. Ao Expresso, fonte oficial do partido, detalha que espécies como tigres, leões, hipopótamos, camelos, tubarões, zebras, serpentes, cães, cavalos, pôneis, burros e raposas ainda podem ser utilizados no circo, situação que o PAN quer mudar. A portaria 1226/2009, de 12 de outubro, proíbe a utilização de algumas espécies, incluindo os primatas, os ursos, morsas, focas ou pinguins. Agora, o partido quer ir mais longe e abolir a utilização de todas as restantes espécies neste espaço. Em comunicado, o partido informa que agendou para o dia 21 de dezembro a discussão de um projeto neste sentido, depois de vários meses de estudo e reuniões com várias entidades e ONGs nacionais e internacionais. Caso a proposta acabe por ser aprovada, os tratadores ou treinadores dos circos que cedam gratuitamente os animais ao Estado terão direito a um apoio para efeitos de reconversão profissional e será estabelecido um regime contra a ordem nacional para quem incumprir a lei, assim como a criminalização de certas condutas, como por exemplo que, num cenário em que já seja proibida a utilização de animais, algum circo continua a fazer. O deputado único do PAN, André Silva, defende que os animais que se encontram nos circos devem ser resgatados e colocados em reservas onde possam recuperar e preservar a sua integridade. E as pessoas devem ser sensibilizadas e incentivadas a escolher apenas circos onde não haja animais. Pois, já ano passado aqui trouxemos esta questão e agora o PAN vai voltar a levá-la à Assembleia da República. O que vos parece esta medida? Vocês são a favor que, de facto, os circos não façam utilização de animais? Que vocês sabem, é assim, o que é que está aqui em causa? É que muitos destes animais vivem em cativeiro, mas vivem num cativeiro horrível. Porque vivem grande parte da sua vida em jaulas apertadíssimas, com pouco espaço, andam de cidade em cidade, às vezes de país em país. Estes animais que são amestrados para fazerem aquelas piruetas para gozo dos, eventualmente, dos espectadores, é que eu devo-vos dizer que nunca achei, de facto, grande piada. Eu devo-vos dizer, não sei se já estou a viciar a vossa opinião, mas eu concordo com muitas das opiniões aqui do Sr. Deputado André Silva e parece-me que esta era uma medida muito acertada. Isto era sinal de civilidade, não utilizar os animais para belo proveito animal, sobretudo quando sabemos que esses animais vivem uma vida terrível, que estão ali para prazer puro apenas dos humanos. Menina Francisca. Eu concordo com esta medida. Por muito que eu goste do circo, que utiliza animais, sim, é verdade, eu gosto de ver aquilo, mas eu também sei que os animais sofrem para lá estarem. Por isso eu prefiro defender mais os animais do que a minha própria satisfação. Vá. Porque nós podemos também... Sim, nós também podemos nos divertir de outra maneira, não é preciso ser animais. Há trapezistas, não é? Há sim. Muitas outras atividades entre os animais. E além disso, os animais sofrem mesmo muito, como a professora disse, se eles, por exemplo, andam de país em país, em cada país o clima não é o mesmo, então eles também sofrem muito, eles estão habituados a um clima, depois mudam para o outro, aliás, é muito complicado. Aliás, têm sido recorrentes... E depois nunca lhes dão as condições necessárias para parecer que estão sempre no mesmo clima, vá. Aliás, têm sido recorrentes as notícias de maus tratos a animais em circos, que para além de já terem uma vida terrível, porque estão... são transportados e estão a viver em situação de cativeiro, em espaços muito exíguos, a alimentação por vezes não é a que deve, para além de maus tratos e de animais, por exemplo, abaterem os animais para eles conseguirem fazer determinado tipo de atividade. Portanto, parece-me uma medida, agora vamos ver qual é a coragem que os senhores deputados dos vários partidos vão ter na Assembleia da República. O Daniel também tem uma opinião? Eu acho que os circos não é só terem os animais, porque os animais não são nenhum brinquedos para esses circos. Para estas atividades. Portanto, serás a favor da votação sim na Assembleia da República? Sim. Muito bem. E então, Catarina, temos que lembrar aos nossos ouvintes. Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem, é sempre bom recordar. 100.2 Fique bem, fique com a boa nova. José Pedro também costuma ter razão. José Pedro na guitarra, vá lá. João Campos Pires, mais conhecido por Flaco da guitarra. Ou se quiserem no oboé. Jorge Palma, obrigado, Calu, obrigado, Calu. José, o Calu na bateria. É mesmo o Calu na bateria. We'll be right back. pessoas com mal. Tinham sido a um desafio a lutar com o fome e com o frio, ao som de promessas que para um inconforto. E agora o povo queria o poder, já não tinha mais nada a perder. Quando um homem tem vida de cão, mais vale ser morto. O sangue correu pelo chão em nome da revolução, e o povo acabou por vencer. Celebrou-se a liberdade, a igualdade e fraternidade que acabaram de nascer. Mas ao chegar a vez de cada um trabalhar para o bem comum, começaram os dissabores. E em vez de ficarem unidos, dividiram-se em mil partidos. No fundo todos queriam ser ditadores. E as crianças pareciam feias no meio de tanta gente velha. Eu ouvi alguém gritar: meu Deus, estou todo picado pelas abelhas. Seu veneno quem trouxer o dinheiro na mão. Consumidores baixinho, tem falta de carinho ao ser arrastado na prisão. E o vagabundo cheio de água dentro, estudo sem graça a fazer até ao fim da cerimónia. Enquanto um poeta com ar cansado, dançou mal acompanhado, e arranca para mais uma noite de insônia. E as crianças parecem velhas, como é que tanta gente feia. Eu continuo a me gritar: meu Deus, eu estou a ficar pelas abelhas. Ficaram pelas abelhas. Ficamos agora com o Daniel Pereira, que nos vai fazer o balanço da gala que aconteceu no fim de semana passado na Casa da Cultura. Não é assim, Daniel? Sim. E como foi? Foi bonita? Foi um espetáculo bonito. Tivemos o privilégio de ter a Casa da Cultura cheia. Muito bem. Houve música? Muita música. Um bonito espetáculo. Foi muito bonito. Sim, senhor. E agora que parece que traz aí uma notícia interessante para chamar a atenção. Sim. Dos nossos ouvintes. E que eu acho que não está justa. Que é negativa, que é negativa. Então diz-nos. Atletas paralímpicos continuam sem bolsas iguais a olímpicos. Há duas semanas foi chumbada na Assembleia da República a proposta para a inclusão do Orçamento de Estado da nivelação de apoio dos Estados aos atletas paralímpicos relativamente aos olímpicos. O que surpreendeu o Comitê Paralímpico de Portugal e a Federação Portuguesa do Desporto para as Pessoas com Deficiência. A proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda teve os votos contra do PS e a abstenção do PSD. Estas bolsas são o ordenado dos atletas e o impacto desta medida no orçamento de Estado seria no máximo de 700 mil euros. E tu obviamente achas mal? Acho, porque os atletas paralímpicos são iguais aos olímpicos e não têm as mesmas condições. Pois não. Por todas as formas, porque e agora também não o nosso têm o mesmo estado, tipo de bolsa. Porque o nosso Estado também não está a ajudar e a para que isso aconteça. E a considerá-los iguais. E a considerá-los iguais. Que é lamentável, de facto. Isto muito lamentável. Tanto o PS como o PS votou contra e o PSD absteve-se. Isto tem a ver com contenção orçamental. Exatamente. Mas, é assim, há que ver que onde tinham, é que se faz contenção. E eu acho que eles deviam pensar também um bocadinho... Nos atletas paralímpicos que já fazem tantos sacrifícios e que tantas medalhas de ouro têm trazido para Portugal, que muitas vezes nem sequer é falar. Que e isso também é importante para o desporto em geral. Em geral. E particular para o paralímpico. Aliás, parece que no dia 3 de dezembro, que passou há sim, pouco tempo, exatamente. Foi o dia da pessoa com deficiência. E daí, se fala nos direitos dos deficientes, afinal... E daí eu hoje trazer esta notícia... Que é lamentável. Que é lamentável. Pois é, Daniel, infelizmente. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com consciência ecológica e preservação do ambiente com Francisca Rodrigues. Temos a memória curta em relação ao clima, diz o cientista suíço Christian, que tem dedicado grande parte da sua vida a estudar os fenómenos extremos do planeta. Este 2017, que está quase a terminar, tem sido marcado por uma série de fenómenos climáticos extremos e com uma frequência assustadora. No ano em que a temperatura bate recordes em todo o planeta, assistimos a incêndios monstruosos com um número inédito de vítimas em Portugal e na Califórnia. Uma sucessão inédita de furacões no Atlântico do Norte, inundações mortíferas no Sudeste Asiático, agravamento das condições de seca numa série de regiões. E, quase sempre, só depois das catástrofes ocorrerem é que acordamos para tentar compreender a verdadeira dimensão do problema. O que os cientistas preveem para as próximas décadas, caso confirmem as previsões mais catastróficas do aquecimento global e o mundo, no seu todo, nada faça para estancar a subida das temperaturas médias do planeta. Um avanço imparável do deserto do norte de África para grande parte da Península Ibérica. Os problemas originados pelas mudanças climáticas, como temos visto, devem ser olhados num plano internacional de cooperação. A gestão da água do Douro, Tejo e Guadiana é da máxima importância para os dois países ibéricos, independentemente dos governos que existam em Lisboa e Madrid. Este é um daqueles casos em que é preciso mesmo agir antes do acontecimento. Francisca, muito bem. Se tu apanhasses o Sr. Trump à frente, que nega as alterações climáticas, eu não sei o que tu lhe fazias. Reparem que muitas destas, como dizia a Bárbara, todas estas questões nos tocam porque todas elas têm a ver com o mundo e nós vivemos no mundo. Mas particularmente no nosso mundo aqui mais restrito, deste retângulo à beira-mar plantado, reparem que aqueles incêndios devastadores, nós vivemos-lo, infelizmente, aqui na zona centro, e a questão da expansão do deserto do Norte de África também nos toca, porque estamos numa situação de seca extrema, como sabem, em várias regiões do país, e teme-se que se isto assim continua, nós vamos ter várias regiões do nosso país que se podem tornar desertos. Portanto, isto é extremamente preocupante. Apesar do Sr. Trump lá nos Estados Unidos andar a dizer que isto é uma invenção dos cientistas, não é, todos estamos a perceber que não é, infelizmente. Antes fosse. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de leitura da Liliana Silva. Boa tarde, caros ouvintes. A obra desta semana, intitulada A Promessa, é a continuação da história de Belle, a inspiradora heroína de Sonhos Proibidos, livro que apresentei na semana passada. A jovem Belle realizou os seus sonhos e conseguiu regressar a casa. A uma infância pouco comum, seguiram-se anos dramáticos, ao longo dos quais quase cedeu ao desespero. Contudo, a sua coragem e determinação prevaleceram. A sua vida é agora feliz. Está casada com Jimmy, o seu primeiro amor, e conseguiu abrir a elegante loja de chapéus que sempre desejara. Estamos no ano de 1914, o que significa que a guerra está à porta. Quando a Alemanha invade a Bélgica, Inglaterra, na sua condição de aliada, declara guerra ao Império Germânico, levando a acessos de patriotismo que promoveram o alistamento entusiasta de inúmeros ingleses, incluindo os nossos protagonistas. Belle e Jimmy abdicam tudo para defender o seu país, e ambos são destacados para a França, onde Jimmy vai arriscar a sua vida nas trincheiras e Belle conduz uma ambulância da Cruz Vermelha. é um tempo de devastação sem precedentes, em que sobreviver a cada dia representa uma vitória. E é quando o passado menos ocupa os seus pensamentos que Pell será obrigada a confrontá-lo pela última vez. Bastará um momento, um homem e um olhar. Bell encontra-se entre a luta pela sobrevivência, uma paixão proibida e a lealdade devido a um grande amor, uma escolha que ela considera impossível. Mas ao viver na Pell um dos mais sangrentos conflitos da história, terá ela poder sobre o seu destino? Aconselho vivamente a leitura desta obra, é sem dúvida magnífica. Muito bem, cá estão ótimas sugestões para as férias de Natal, que estão quase aí. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de visita que só pode ser natalícia, porque está-se a aproximar a quadra, com a Catarina. Convido o senhor ouvinte a visitar a pequena aldeia de Cabeça, aqui bem perto, no concelho vizinho de Ceia. De 16 de dezembro até 1 de janeiro, a aldeia de Natal mais genuína e sustentável do país. Neste conceito, bem distante do consumismo dos espaços comerciais e dos grandes eventos de recriação natalícia, encontram uma aldeia genuína em que os habitantes abrem as portas das suas casas, transformando a aldeia e as suas ruas num verdadeiro mercado de Natal. Entre 16 de dezembro e o Ano Novo, as ruas da aldeia transformam-se e não é só por parecerem um grande presépio iluminado com a variedade de enfeites que ganham formas. Muitas casas da população abrem-se aos visitantes. Há tasquinhas em cada esquina e bancas de venda de produtos locais. Aqui podem ser adquiridos enfeites natalícios, que, além de naturais, são feitos com o carinho e paixão dos habitantes da aldeia. E porque estamos em plena Serra da Estrela, não poderiam faltar as iguarias de Natal imprescindíveis à mesa de qualquer família portuguesa. O queijo Serra da Estrela, o requeijão, as compotas, os frutos secos e até os chocolates inspirados nos aromas da montanha. Os 140 habitantes da aldeia já há vários meses que trabalham na elaboração dos enfeites natalícios, que irão decorar as ruas da aldeia, todos feitos exclusivamente com recurso aos elementos naturais da montanha, resultado de limpezas e desbastes florestais e aos desperdícios de lã das fábricas têxteis da Serra da Estrela. As luzes de Natal, à semelhança do que é a iluminação pública, são com tecnologia LED. Nas pitorescas ruas da aldeia, o visitante encontra uma decoração criativa e ecológica, onde não faltam presépios, estrelas e grinaldas naturais, feitas pelos habitantes da aldeia, que cobrem as fachadas e a imponente árvore de Natal ecológica. Não falta o Natal na aldeia de Cabeça. Agora tenho outra sugestão para os nossos ouvintes. Em consequência dos incêndios que deflagraram no concelho de Arganil, e consciente de que o Natal é uma época de partilha e união, as superfícies comerciais juntaram-se à Câmara de Arganil para trazer a magia desta quadra às populações mais afetadas pelos incêndios, criando a Fábrica do Natal, um espaço de festa, espetáculos e muita animação para toda a família, de 16 a 19 de dezembro na Cerâmica Arganilense. E ainda, neste fim de semana, está de regresso às aldeias históricas de Portugal o ciclo de 12 eventos... Não. Este fim de semana está de regresso às aldeias históricas de Portugal o ciclo Eventos 12 em Rede. Isto não faz sentido. Este fim de semana está de regresso às aldeias históricas de Portugal o ciclo de Eventos 12 em Rede, Aldeias em Festa. Este evento junta festa, comunidade, gastronomia, teatro, animação de rua e visitas. Descubra as lendas e sabores do Açor na aldeia histórica de Piódão, 9 e 10 de dezembro. Muito bem, três excelentes propostas aqui para a nossa região. Em Cabeça, na aldeia de Cabeça, na aldeia de Piódão, na aldeia histórica Maravilha de Piódão e na sede do Conselho de Arganil, portanto na Vila de Arganil. Rádio Boa Nova. Espetacular. Muito bem, ficamos agora com uma personalidade, provavelmente a personalidade mais importante que nós tivemos em Oliveira do Hospital no século XX, com a Daniela Lopes. António García Ribeiro de Vasconcelos, homem do culto e da cultura. Considerado pela comunidade científica como um dos vultos maiores da história da Igreja e da cultura em Portugal, António García Ribeiro de Vasconcelos assumiu-se ao longo da vida como um homem de integridade humana e firmeza moral. Em prol das suas convicções, revelou-se inabalável perante as conturbadas transformações políticas que abalaram as primeiras décadas do século XX, desde a queda da monarquia e a implantação da Primeira República em 1910 até à ascensão do Estado Novo em 1933. Vindo a concluir a aprendizagem das primeiras letras na terra natal, São Pai de Gramaços, no Conselho de Oliveira do Hospital, António de Vasconcelos, em 1869, rumaria à Coimbra dos Estudantes, cidade onde auferiu as primeiras ordens chakras e alcançou os principais graus académicos. Ingressou no Seminário Diocesano de Coimbra e matriculou-se na Faculdade de Teologia na Universidade de Coimbra. O ano de 1885 fica assinalado na sua biografia pela obtenção da licenciatura e pela celebração da missa nova na capela da terra que o vira nascer. Logo, em 1886, defendeu conclusões magnas e alcançou o grau de doutor em teologia, versando a sua dissertação sobre o divórcio. No ano seguinte, ascendeu a professorado académico. António de Vasconcelos assumiu, em 1911, a condução do processo de fundação da Faculdade de Letras na Universidade de Coimbra, acabando por ser nomeado o seu primeiro diretor, cargo que acumulou com o docente até 1930. Durante a sua carreira académica, produziu uma vasta erudita obra científica, contemplando as mais diversas matérias, desde a liturgia e teologia, passando pela história até à linguística. Escreveu mais de 200 de ensaios, estudos e livros. De modo a perpetuar a memória de um homem que se integrou ao culto e dedicou à cultura do seu país, foi o seu nome escolhido para dignificar um largo em São Pai de Gramaços, freguesia onde nasceu, enobrecer uma galeria do claustro do Mosteiro de Santa Clara de Coimbra, monumento que protegeu, e honrar uma sala na Faculdade de Letras ou no Arquivo da Universidade de Coimbra, instituições que ajudou a estabelecer. Esta é de facto uma figura, em termos de cultura, das mais importantes do nosso concelho. Aqui fica perpetuado a memória de António Garcia Ribeiro de Vasconcelos, de facto fundador da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e do Arquivo, um vulto importante na história, na linguística e na teologia no século XX. E é do nosso concelho. Boa nova, irresistível. Vou-lhe dar a decisão. Ficamos agora com uma sugestão de cinema da Catarina Duarte. Venho esta semana apresentar O Filho em Inocência, um filme que está a chocar os pais. Parece demais. Estamos a ver. Deve ser pouco bom, deve. Ao Noble. Inês é uma adolescente com uma vida aparentemente perfeita. Oriunda de uma família abastada, frequenta um dos melhores colégios do país e convive quase exclusivamente com pessoas do seu estrato social. Porém, depois das aulas, sem que nenhum adulto à sua volta se aperceba, ela e os amigos mais próximos participam em arriscados jogos sexuais. Utilizam a internet de forma compulsiva e frequentam a vida noturna de Lisboa, onde se consomem regularmente todo o tipo de drogas. Dentro e fora de casa, as suas vidas entram numa espiral de total destruição. Realizado por Joaquim Leitão, adaptação ao cinema do best-seller homónimo de Francisco Salgueiro. Pois este filme, ao que parece, está a criar alguma polémica, porque se calhar deixam de ver a realidade dos nossos adolescentes. Tu ainda não viste o filme, mas já leste os livros em que se baseia, não é assim? Sim. E qual é a tua opinião? Achas que isto reflete de alguma forma a conduta dos nossos adolescentes? Sim, não propriamente de todos, do meio onde, por exemplo, eu vivo, aqui de Oliveira, mas das cidades grandes e das vidas que eles têm, como é referenciado no livro, as vidas ricas de Cascais, as cidades noturnas, o convívio. E estamos a falar de gente de que idade? Desde os 12 anos até aos 17 e mais além de 20. Muito bem. Tudo o que está à minha volta. Passamos agora às notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. A Rádio Miúdos lançou um concurso a todas as escolas públicas da zona centro do país, desde o segundo ano ao nono ano, o qual devia ser mediado pela Biblioteca Escolar, que se intitulava Põe a Tua Terra nos Píncaros. Este concurso foi feito em articulação com o município. Em primeiro lugar, a Biblioteca Municipal preencheu um formulário online, depois a Biblioteca Escolar teve que preencher outro formulário junto com o spot áudio até 9 de outubro. A Escola Básica da Ponta das Três Entradas participou com um spot áudio sobre a Ponta das Três Entradas, gravado junto ao Rio Alva, pelo município, em articulação com as docentes da Biblioteca Escolar e da Biblioteca Municipal. A participação neste concurso foi feita pelo aluno Tomás Costa, do 8º M, que fez um excelente trabalho e a quem damos os parabéns, bem como à professora Isabel Maria Cardoso, que o acompanhou. Vamos ouvir atentamente o Tomás Costa a promover a sua terra. A escola é o meio. Olá! Eu chamo-me Tomás Costa e a minha escola pertence ao agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, Escola Básica de Pontas Três Entradas. A professora responsável chama-se Isabel Cardoso. Este spot tem como propósito a participação no concurso da Rádio Miúdos, Põe a Tua Terra nos Píncaros. E a minha terra é Pontas Três Entradas, Conselho de Oliveira do Hospital, Distrito de Coimbra. Verdade que, na nossa cultura, existe o trauma de terra. Ninguém é do Porto ou de Lisboa. Toda a gente é de outra terra qualquer. Pontas Três Entradas, nome singular, é uma localidade assim chamada por ter uma ponte de três braços em formato de Y, quiçá única no mundo. A aldeia fica na confluência do rio Alvoco com o rio Alva, ligando três freguesias, Santa Ovaia, São Sebastião da Feira e Aldeia das Dez. A Pontas Três Entradas dispõe de um parque de campismo situado numa área de floresta rica, bem juntinho ao rio Alva, com uma aprazível zona balnear, instalações para lhe proporcionar uma agradável experiência de campismo. Em alternativa, pode preferir pernoitar no Alva Valley Hotel, também próximo do rio, e deleitar-se com as paisagens maravilhosas que este possui. A partir desta pitoresca aldeia, a minha terra, Pontas Três Entradas, podemos subir em direção ao carismático Monte de Colcorinho. Chegados aqui, a vista recompensa todo o esforço desenvolvido nesta subida épica com uma das melhores panorâmicas sobre a Serra da Estrela. Esta subida oferece-lhes uma variedade de cenários, em tudo imparáveis. A passagem por Aldeia das Dez, Aldeia Miradouro, Golinho e Val de Maceira brinda-nos com percursos arborizados que se abrem aqui e acolá, vislumbrando o Val do Alvoco. Paulatinamente, as árvores vão desaparecendo e eis uma espetacular vista sobre os principais maciços da Serra do Açor. O Santuário da Senhora das Preces, em Val de Maceira, é também um marco de grande simbolismo que vale a pena visitar, quer pela arte sacra, quer pelas espécies de árvores que ostenta na sua mata. A minha terra está, com certeza, rodeada de um maravilhoso património natural e cultural, aguardando prontamente a chegada de qualquer visitante. Escolhe o bem. No âmbito da disciplina de matemática, os alunos das turmas do 10º ano dos cursos profissionais terão o privilégio de visitar a grande retrospectiva dedicada a Esker, o artista holandês cuja obra é reconhecida e estudada em todo o mundo. A exposição apresenta obras-primas do autor, como mão com esfera reflexiva, relatividade e Belvedere, que serão objeto de observação e admiração por parte dos nossos alunos. Estaremos presentes num dos principais eventos da Agenda Cultural de Lisboa para o outono de 2017. Escola e o Meio. Erasmus e European Design Europea 2020. O Erasmus é o programa da União Europeia nos domínios da educação, da formação, da juventude e do desporto para o período 2014-2020. A educação, a formação, a juventude e o desporto podem dar uma contribuição importante para ajudar a enfrentar as mudanças socioeconómicas, os principais desafios que a Europa terá de enfrentar até ao final da década e apoiar a execução da agenda política europeia para o crescimento, o emprego, a justiça social e a inclusão. Para os anos 2017 e 2020, o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital terá também um novo desafio, o projeto European Design Europea 2020, ou a visão dos jovens sobre o design da futura Europa. Acompanhar-nos-ão colegas de diversas escolas europeias da Áustria, da Bélgica, Bulgária, Lituânia, Polónia e Eslovénia. Os principais objetivos deste projeto centram-se no desenvolvimento de skills artísticos e da criatividade, de competências sociais, da compreensão cultural mútua, mas também no envolvimento de alunos e professores, na apreensão dos valores europeus e na melhoria das competências linguísticas. A arte será o veículo através do qual os alunos se vão exprimir, trabalhando de forma colaborativa e desenvolvendo durante os encontros o trabalho de equipa. A arte terá ainda um efeito integrador e contribuirá para uma melhor compreensão das culturas. As mobilidades e as diversas formas de comunicação permitirão igualmente o desenvolvimento das competências linguísticas de alunos e professores. O projeto será dirigido aos alunos do 9º ano de todas as escolas do agrupamento que mostrem interesse em nele participar. Os professores de educação visual colaborarão com o projeto, introduzindo-o no programa da sua disciplina, orientando os alunos e acompanhando o seu trabalho. O primeiro encontro do projeto, onde esteve presente a professora Fátima Coceiro, aconteceu entre os dias 26 e 30 de novembro, em Salzburgo, na Áustria. Desta vez, contou-se apenas com a presença de professores. O intuito era planificar as atividades a levar a cabo por cada escola até ao próximo encontro, em março, na Bélgica. Rádio Boa Nova. Vamos terminar com um tema muito especial, dedicado a uma nova estrela no céu. É um tema escrito pelo Zé Pedro, que nós gravámos em 1991, e que queremos que vocês se juntem a nós e cantem o mais alto possível como homenagem a essa nova estrela. Chama-se Não Sou Único.